Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, edição para quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2014. A edição de hoje vai trazer-nos Royal Philharmonic Orchestra. O tema é Hooked on Classics. São vários temas. Vamos também ouvir nesta edição do nosso Nota 7 música do acordeonista Frédéric Bourg. A música chama-se Rue du Feigne. É como se chama esta melodia, como estão a ouvir. Então, o som do acordeão. São as duas primeiras músicas da edição de hoje do nosso programa, que dá pelo nome de Nota 7. Estamos de regresso depois de Frederic Bourg com este Rue de Fenier. E antes também ficamos com a Royal Philharmonic Orchestra e também Hooks on Classics. Aliás, Hooked on Classics. Vamos acabar a edição de hoje com The Good, The Bad and The Ugly. Música que é trazida pelos The Ventures. Também para acabar esta edição. O tema é bastante conhecido, mas cantado. Vamos também ficar nesta edição com Strands and Farah e a música Terremoto. É com este terremoto que vamos fechar a edição de hoje do nosso programa. Nossos ouvintes, espero que tenham a continuação de uma ótima tarde. Voltamos a encontrar-nos amanhã, pelas 19 horas, já de seguida, ou daqui a pouco, a mais uma edição de Rapidinhas na Brasa para conferir aqui no canal. Fique bem, uma boa tarde e até amanhã.